as lembranças do passado agitam o coração. São passagens da memória que nos dão satisfação. Para que a vida siga em frente e tudo seja diferente, até mesmo a emoção. É o sol tão ardente, é o vento a poeira, é o rio que passa, é o pé da ladeira. Revivo nas lembranças o tempo de prazer, os sonhos da infância, esperança viver. É a vida que segue, é a história contando, é o tempo que passa, é o amor aumentando. Você calor e frio, eu sonho e ilusão, você banho de rio, lavando a emoção. Hoje vivo distante, já não vejo a poeira, nem o rio que passa, nem o pé da ladeira. Eu só sinto a saudade em meu peito doer. Eu só tenho vontade de voltar pra você. Hoje vivo distante, já não vejo a poeira, nem o rio que passa, nem o pé da ladeira. Eu só sinto a saudade em meu peito doer. Eu só tenho vontade de voltar pra você.